caminho do apé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. Vinha caminho do apé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. De noite vem, de manhã vai, e todos querem saber quem é, quem é ela. Sua proteção.